Controle Salvador 129-45. 35447 autorizado direto da rede. Matango, prossiga. A restrição manter pro até 12 mil após decolagem. Matango, mantenha-se sob condições visuais 510 na agência do controle e reporta visual com o local de pouso. Suzulu. Seu código para responder essa nave? 223, eu não confirmei a alternada e autonomia. Brasília, com 6 horas. Gente, entendi. Brasília, 3, 3 horas. Com 33 a bordo, autonomia de 6 horas, alternando Brasília. Gente, copiei 33 a bordo, Brasília, 3 horas, táxi via Kilo, Alfa, no ponto de espera Golf, chame a torre no 895, ajuste no 014. Ok, Kilo Alfa, o ajuste somente das informações para autonomia meia dúzia, 6 horas, ok? Ok, meia dúzia, ok, ciente, passaria do 2231. 2-0, boa tarde. Passaria 2231, informa ainda restrito, manter proa de decolagem até 2000 pés, após perfil Momo Batata. Até 2000, Momo Batata, passaria 2231. Vou curva direita pro 090. 314, no momento tráfego, posição de 12 horas e 7 milhas, rumo noroeste, 1 ATR 72, passando nível 090 em ascensão para 200. Ativo, prossiga. Estou sob condições de visuais para o ano 1506 via corredores Mike e Guilherme. O 490 suba inicialmente restrito a nível 800. O 490 informa o tráfego agora, posição de 10 horas, 2 milhas, 1 ATR 72, está mantendo o nível 190 em aproximação, chegada em pit. Chame torre no 895, ajuste no 014. Salvador no 014. Frequência da torre no 895, na 3145. 1895, corrigindo a autonomia da aeronave de 4 horas. Gente, copiei 4 horas e confirmando manter pro até 2000 após a decolagem. Depois do perfil da Eulip, da pós-direto motiva, tá? 3145. Gente, mantenha pro até 2000 pés, depois mantenha o perfil da Dial, tá? 3145. Inicialmente restrito a nível 180, chame agora Centro Recife no 2685, alternando no 2545. Libere a direita, o chefe na sequência livre, Mike Eco Delta. O atual de Matango vai prosseguir para pouso em Rimar pelo setor norte, confirma? Siga 6304. 4, chame. Autorizado direto e bit, chame agora Centro Recife no 2685, alternando no 2545, Xané 6304. Romeo 20, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ali mantém, ô Romeo 20. Bruno 869 no solo 41, libere a pista, mantenha antes da alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Mantenha antes da alfa, 119. O 446, sem identificação, vou ir na proa de Irem para interceptar a chegada e pit, reporte para a descida. Hotel Matango, controle. Curva esquerda para o 360, mantenha-se ainda em condições visuais para livrar tráfego em decolagem e chame torre 198-95. Guarda viatura, follow me até o portão 10. Do meia desse para 4 mil pés, ajuste 10, 14. Azul 6919, aguarde cópia Campinas, informação em curso Zulu. Revista Zulu. Teve saída da El Leda, após direto Mote, Azul 6919. Tava 3217 autorizado, alinhar e manter cabeceira 28. Alinhe e mantém 283-217. Gol no 620, decolado às 43, chama o controle 129 decimal 45. 26, confirme 129-45. Afirmativo, 129 decimal 45. 129-45. Negativo, reporte na final da RIMAL até o Limatango. 370, saídarão. Contato radar na decolagem. Após 2000. Bravo. Leia desse para 2000, pés está livre, LS, aposta estabilizada. Conta em risco, vento 180 graus, 08 nós, reporte no solo controlado. No 169, coordene com a equipe de solo para acionamento pushback devido a obras no pátio, chame pronto para o táxi. Copia. Azul 6919, Campinas, aprovado nível 340, decola da pista 28, curva à esquerda, perfil de saída. Curva esquerda, mantém pro até 2000, após Tael Leda Motiva. Só corrigindo, considere o senhor vai decolar da 28, mantém pro até 2000, curva à esquerda no perfil da saída da El Leda, após direto Motiva. Aerovia Pezulu no 0, bridge Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5062, controle Salvador no 29, decimal 45. Hotel Hotel Oxi Rei, prosseguir. Aéreo 2231, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar e mantém 28, passeio 2831. Decolada 46, chame o controle em 129 decimal 45. Vai chamar o controle em 129-45, 3217, informa que durante a corrida de decolagem recebeu vento de cauda, senhora, variando até 8 a 10 nós. Ciente. Então, 3217, subiu, mantém nível 360, saída LFA 1, vigilância. Afirmativo, 3217. A série 2231, autorizado a decolar, pista 28, vento 190 graus, 0 menos. Livre decolagem, passeio 2230. Paulo Salvador, gol 1169 para o táxi, 59 a bordo, 4 horas, até Megalhão. 1169, táxi até através do portão 06, aguardando instruções para prosseguir no táxi, o ajuste no 014. Táxi até através do 06, ajuste no 014, voo 169. Salvador, tem 3145, ponto de espera 2, 3145, boa noite, mantém o ponto de espera. 3145, 2231, decolada às 48, chame o controle 129-45. 2945, obrigado. Azul 4206, cheque trem, livre pouso na 28, vento 190 graus, 079. Livre pouso, pista 28, azul 4206. Instrução de 12 horas e 6 milhas, está mantendo no 1.400 pés. De frequência livre, um Charlie 150. Gol no 169, informa mudança de pista. Pista 190 agora em uso. Modifique só a curva e está livre da restrição de manter a proa até 2.000. Então, confirmando, o seu mantém da Euleda Motiva, porém com curva à direita. Este é o dano zero, com curva à direita da Euleda Motiva, voo 1169. 1169, táxi via Índia, no ponto de espera 10, chame a torre no 895. Táxi via Índia, no ponto de espera 895, boa tarde, 1169. Boa tarde. O 1620, se chama Centro Recife, no 2685, alternando no 2545. 9, só para confirmar que sim, o 10, mantém perfil de saída da Euleda Motiva, livre da restrição, manter pro até 2000, apenas curva à direita após a decolagem. Então, da 1-0. Eu te mando da O solo para informação 35627 já finalizou o teste aqui? Ok, sim, 35627. Obrigado. ILS, curva à direita para o A230. Seu limite magnético é 1-0-0, em branco. Tô 69 ainda na escuta do solo. Índia November Alpha via corredores, mantém-se em condições de visuais no 1500 pés, reporta Paripe. Do 6919, eu falo, voltando. Atualizada, ele mantém capteira 2-2-4-10, zona 4-5. Reporta na rotatória, visual com câmbio. Quer deixar meu solo em 1-2-1-9. Sim, nós do 6919. Só corrigindo, o senhor vai cumprir o perfil de saída da Dael, ok? Dael Leda, após direto Módica. Então, confirmando, o senhor mantém a pro até 2000 ou a terceira milha, ok? Segundo o perfil da Dael. Então, via aí, 6919, vai declarar 1-0, vamos ter a pro até 2000 ou 3 milhas, curva direita, intercepta a saída da Dael. Continua a Dael, Leda e Módica. Ok, é só confirmando, o perfil da Dael já inclui, ok, a restrição de 2000 ou terceira milha, ok? Ok, tô vendo aqui na comunidade, obrigado pela confirmação. Ok. São 3297, chame Centro Recife, 1260, alternando 1288. Sim, chame o solo em 1219. Agora. 3145, autorizado decolar, pista 28, vento 190 graus, 0879. Agradecendo, tá? 3145. 06, táxi via Juliette, porta 108. Eco Juliette, torre 1-1-8, Mike Eco Juliette, mantenha a proa da rotatória. Decolada 5-4, chama o controle 129-45. 2945, tá, 3145. Civil mantém nível 360, saída da El Vigilância. 200 graus, 089. 2945, autorizado direto da El. 0-0. Mike Eco Juliette, livre pouso pista 17, o vento 195 graus, 089. Gente, autorizado o pouso, está tirando a base agora da 17, Mike Eco Juliette. 5446, desce para 3.000 pés, ajuste no 04. Trip 5446, curva esquerda, proa 2110, limite magnética 100, Simbra. 0 grau 08, nós. Trip 5410, gol 1169. Milhas, está mantendo no 1510 via corredores, um Charlie 150. Mike S, Juliette, no solo 57, libera direita, estação na frequência livre. Decolada 58, chama o controle 129, decimal 45. 129, 45, gol 1169, boa tarde. Tráfego em aproximação. Na chegada, curva esquerda para o 360. Quatro, quatro, meia, desça para 2.000 pés. O 446 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 150. Só 169, subiu, mantém nível 360, saída da El Vigilante. Inicialmente no perfil da saída, gol 169. Papai Romeu Índia November Alpha, mantenha-se sob condições visuais. Reporte rotatório visual com campo. Cinco, quatro, quatro, meia, completa aproximação, chame torre, 198, decimal 95. Torre Trip 5446, estabilidade ILS. Trip 5446, continue a aproximação, reporte de pouso baixado travado. Reporte Arauto, Trip. Salvador, boa tarde, o Trip 5627, sente uma informação alfa, autorização Aracaju. 5627, plano vencido, confirme a hora do plano. Olha, era os 15h52 local, não tem nenhuma DLA aí? Você checou o trip? Eu tenho aqui o plano vencido 18h47 Zulu. Ah, o estimado calço fora é os 15h52. Ok, vamos ver aqui com a companhia. Salvador approach control, good evening, 10-3-1-9-0, passing 5-1-9-0 down to 150. Information Zulu. 10-3-1-9-0, clear Mari, arrival descending to level 050-QNH-1014. Santa Maria arrival down to 050-3190. Ok, só coordene com a companhia, se não enviou ainda, enviar o novo plano, ok? Porque o plano que tinha aqui vencido, o centro executivo já cancelou, ok? Tá ok, obrigado. Careza 2231, no chame Centro Recife 1260, alterna 1288. Qual é o TRIP 5627? TRIP 5627, prossiga. A informação que nós temos aqui foi feito um outro plano aí para 20 e 25, tá? Aí assim que vocês tiverem aí nossa autorização, só não escuta com o plano. Ciente, TRIP 5627. Tipo 5627, só confirmando, o senhor fez um novo plano, pra que nível? É, aí eu não sei, foi a empresa que fez, né? Ok, porque se o senhor fizesse o plano até 140, tem como agilizar, ok? Índia Novemir Alfa, reporte na final da 17, ajuste 1013. Reportará na final da 17, Índia Novemir Alfa. Índia, táxi via Kilo, pátio 3, posição 05 do pátio 3. Via Kilo, Gol 9166, sem identificação, autorizado chegar a Mari, se mantém em nível 060, ajuste 014. Não sei se tudo está, gol 9166. Santo 1190, descending to 2000 feet, QNH 1014. Tell 2000, 1014, 3190 may descend on high speed. 3190 clear. Voo 9169, controle. Chame Centro Recife 1251, alternando 13395. Voo na 17, Índia 90. Copiou o controle. Country 190, it's clear the final ILS X-ray report established. Report established on ILS 3190. Gol na 166, direto TAF, desse mantém nível 050. Gol 169, controle. Papa Romeu, Índia November Alfa, no solo 07, autorizado backtrack, libere na Oscar, ou estaciona a frequência livre. Avenue Farm, confirme o padre que se encontra e pista de decolagem. O Mike Bravo Uniforme confirmando a intenção do voo local. Ok, vai se afastar quantas milhas de Salvador? Identificação, autorizado chegada a Mari. Se mantém nível 060. Ajuste na 04. Azul 6919. Libracionamento sempre para o táxi, portão 03. Establish on the ILS 103190. 103190, contact the tower 118-95. 118-95, thank you. Mike Bravo Uniforme, copia. Salvador, bom dia, boa tarde, 103190. São 3190, boa noite, continue a aproximação, reporte fim de pouso baixado travado. Baixou e travou já, senhora. Livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. Livre pouso, São 3190. Responder 5445. Tá forte chiado na sua frequência, ok? Quente. Corona 66, desça para 2.000 pés, ajuste em Salvador no 04. Após o TAP, intercepte chegada, aguardando autorização para ILS. Temos 2.000 pés com 1.014. Recebo a senhora tanto agora quanto antes, 5/5, senhora. Porém, entre as transmissões tinha um forte chato muito grande, agora não tem mais. Gente. Este Mike Bravo Uniforme no 895, fracionamento, informação em curso alfa. Bravo Uniforme, prossiga. Pressionar a chama para o táxi. Salvadora 6919 para o táxi, temos 85 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 5 horas de autonomia. Ciência azul 6919, Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste chano 0 no 4, bom voo. Índia, como pronto, 1895. Boa tarde, 99. Zino 90, no solo Zino 3, libera direito, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 9, obrigado. Meu nome é Amê, está livre, ele é essa porta estabilizada. Passané 62, 1, 0, desce para 3, no país, ajuste 1, 0, no 4. Solo Salvador. Prossiga. 35627, informa que a companhia fez uma DLA, ok? Não é válido a DLA, porque o plano já tinha sido cancelado, já estava vencido. Solicito que o senhor entre em contato com a companhia para reenviar enviar um novo plano. Ok. Então, 3190, táxi via Alfa Juliette, porta 106. Alfa Juliette 06, tá, 3190. Que bravo uniforme, autorizado táxi. Reporte na papá. 08, prossiga. A 08, 9500 pés via corredores. Mantenha-se em condições visuais e aporte através de Paris. Azul 6999, decolado azul no meio, chama o controle em 129 decimal 45. 12945, boa tarde, 699. 6919, subir manter nível 340, saída da El, vigilância. Uno, me estabilizou. Completa aproximação, torre 1 noite, décima 95. Dois na zero, desça para 2000, pés está autorizado, ILS, XRA, reposto estabilizado. Oi, boa noite, eu vou... Boa tarde, Golfo 1166. Golfo 1166, continue a aproximação, reporte 26, baixada travada. Já baixada travada, a 6 milhas de estado. 1166, livre pouso na 10, vento 190 graus, 08 nós. É, livre pouso na 10, Golfo 1166. Oito, repassa a rotatória de Dalton Campos. Equipe Bravo Uniforme, após a decolagem, manterá proa até 2000, atente à esteira de turbulência do Boeing pousando na 10, livre decolagem, pista 17, o vento 200 graus, 07 nós. Gol 1166, no solo de 2-0, libera direito, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, gol 1166. M2-0, completa aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Através do 08, aguarda a viatura follow me até o portão 09. Alfa Juliette, no através do 08, follow me para o 09, gol 1166. 5, confirma? Afirmativo, 1-2-9, decimal 4-5. 1-2-9, 4-5, Mike Bell Uniforme. Torre Salvador, boa tarde, né? 6210, estabilizado. Coxena 6210, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Reporte externo, baixado e travado, 6210. Salvador, boa noite, Guardião 08, passando a rotatória, final da 97. Pistão no zero, perfil de saída Coral. Após de... direto. Transponde 0263, controle Salvador 1 no 2945 e atorno no 895. 060, pega a mão. Travou. Oxena 6210, livre pouso na 1-0, vento 180 graus, 069. Livre pouso na 1-0, Oxena 6210. Guardião 08, informa o tráfego na final da 1-0, um Airbus 320. Certo, Guardião 08. Oxena 6210, informa o tráfego à sua esquerda, mantendo 1 no 1.500 pés, não interferirá com seu pouso. 7-6-0-0. Oxena 9-9-9, chame Centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 1-7. Presidente Serra, apresentando 1-7, Guardião 08. Luno 869, Brasília, aprovado nível 360, via peso Luno 7. Decola da pista 10, perfil de saída Arbore Lefa, curva à direita. Transponder 5110, controle Salvador 129, decimal 45. Qual será a saída, pai? Vai efetuar a saída. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa. Bom, no 869, cotejamento correto, informação em curso alfa, chame som. Final no 7, avistando o Guardião 08. Guardião 08, avistado, livre pouso, pistão 1-7, o vento 190 graus, 07 nós. Pouso autorizado, Guardião 08. Oxena 6210, no solo 24, libera a direita e chama o solo em 121, decimal 9. Direita 1-9, 2. Confirme, então, 3894. Confirme, time aeronave, espera o controle. 3894, acione identificação, está autorizado a chegada a Mari. Se mantém nível 060, ajuste 1-0-1-4. Canal 6210, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 6210. Papatango Mike Bravo Uniforme, vetoração para final do procedimento, curva à esquerda, proa 270. Limite magnético 190 de Simbra. Bravo Uniforme, desça para 2.000 pés. Ajuste 1-0-1-4. Na 6143, acione identificação, chegada Bonfim, desse mantém nível 050, ajuste 0-0-4. Tango Mike Bravo uniforme, curve à esquerda para o 200 limite, o curso do localizador. 9, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame pronto para o táxi. Autorizado backtrack, livre na Oscar, estacionar frequência livre. Tango Mike Bravo uniforme 46 para o localizador, curva à esquerda para o 1-430. Está livre ali, essa porta estabilizada. Rodou o trip 5627. Trip 5627, prossiga. Não chegou nenhuma liberação ainda pra gente, não? Negativo, só tem informação se fez a EOBT do plano? Havia sido feita uma solicitação direta ao CGNA. Aproximadamente 5 minutinhos atrás. Ok, ciente, trip 5627. O Salvador é o 4206, boa tarde para Recife, eu queria enviar para alto. Gente, azul 4206, Recife aprovado nível 350, via Peruíque 58. Decolada pista no zero, perfil de saída Pouca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5116, controle Salvador 129.45. Recife 350 autorizado, pela Peruíque 58, decola no zero, saída Pouca, transição Caju. Fono no meio, quase o controle 12945, azul 4206 na posição 8, chamada para o Azul 4206, cotejamento correto, informação em curso alto. Uma que solicita toque arremetida na pista 10 e após pouso final na 17. Confirme apenas um toque arremetido? Afirmativo, após pouso final na 17. Gente, autorizado toque remetida na 10, vento 180 graus 059. Possível livre pouso na pista de toque remetida na 10, mais que leva uniforme. Solo gol no 869 para o táxi, POB 181, autonomia 3:40, alterna Palmas. Change gol no 869, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 014, movou. Change, felicidade, ponto de espera, 1895 e 1014. Obrigado, boa semana. O trip copia o 130, senhorita. Trip 5627, Aracaju, aprovado nível 130. Decola da pista 10 com curva à esquerda no perfil da Conde. Aciona a transponder 0274, controle Salvador no 2945. 2209, inicie redução 3894. 5627. Ok, então autorizado 130 para Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Conde. 0274 é o transponder, 12945 o controle. 5627 está pronto para o push e acionamento. Trip 5627, cotejamento correto. Livre acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi. Chamaremos para o táxi, 5627. foi arremeter, o Mike da Uniforme. Bueno, dono 869 está pronto. Dono 869, mantenha o ponto de espera. Mantém. O Mike Bravo, uniforme, tocou arremeter os 33, curva esquerda, reporte na perna do vento da 17. Esquerda, reporte na perna do vento da 17, Mike Bravo, uniforme. Meu pé Mike Bravo Uniforme, tem um tráfego na final da 10 a 15 milhas, tem condições de agilizar na trajeira base? Afirmativo, Mike Bravo Uniforme. Curta final da 17, o Mike Bravo Uniforme. Mandar na curta da 17, Mike Bravo Uniforme. 1869, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Informa o tráfego no setor norte do aeródromo, mil pés, não interferirá com a sua decolagem. Tá sempre de decolagem, dona 8 mesmo. Ano 435, condição de voador interceptar o Lockheed.